São exatamente 13 horas. E agora, apresentando... Gafanhoto! Grilo 13! No meu sorvete menos 7, 7 com 6, a fama de 3. Chega aí, chega aí, chega aí! Não tô mais só no meu rádio, velho, pois o eco eu digo psicológico. Coteco, conecto meu cérebro com propósito, bicota, micróbios, lógico. Não pertenço ao planeta Terra, mas tenho 3 propósitos. Será que posso fazer parte dela? Assopra a vela, palmas pra mim aí, toca bagaça. Quanto que é 4 vezes 3, mais 1 é o número da minha casa. Meu chapa, nunca erra o buraco da fechadura. Que loucura, esqueci porta aberta, agora tá cheio de puta. Paquitas querem saber o que eu tenho, tormento, pergunta pra Xuxa. Sei lá se faz vontade de começar, faz o chuca. Se não solto o juca, essas horas da madruga, mas me procura. Fiz uma loucura, tem pinga pura, tem picadura. Tem mina que te jogou como seu tio. Se no Brasil só rebola uma bunda, canto pra Singapura. Manos e minas e França, aí mano, eu sou Lula. Mas também sou 3. Nasci numa zona, tomaram todos os jogos. Marginalizado em São Paulo, Curitiba, feliz. Elas adoram dizer que tem o cara de quem que eu fiz. Tá errado, abraço pros aliados, sou braço. Vou dizer pro próximo, se crer, se mudar, se não gosta de insetos, seu lugar no zoológico. Fala é prato, cala é ouro. Grilo falando, só fala diamante. Fala é prato, cala é ouro. Grilo falando, só fala diamante. Eu não preciso falar nada pra ser visto como vagabundo. Fala é prato, cala é ouro. Grilo falando, só fala diamante. Com as minhas palavras, se prepara, não faço sem se casar maluco. Fala é prato, cala é ouro. Grilo falando, só fala diamante. Se minha boca tá calada, tô na lascada por ser muito. Fala é prato, cala é ouro. Grilo falando, só fala diamante. Calado já tô errado, mas minha jornada é falar tudo. Você tá mais do que julgar. Derruba o pau do barral. Você escreve tudo errado. Eles TV pichando são fome. Filosofaram o que faz. Você não culpa a cara. E sem ter viagem. Você tá mais do que julgar. Condenar hoje em dia é barato. Você escreve tudo errado. Eu venho brasileiro e nós faz. Quem sabe o mundo não tem outro lado. Você não culpa a cara. Pode dizer que o mundo é quebrado. Yeah. Vamos lá, de novo. Você tá mais do que julgar. Então não me cala. Você escreve tudo errado. Errado não revolucionar. Ou sabe não quer copiar. Você é louco pra caralho. Mas não sou estressado. Você tá mais do que julgar. Isso porque não julgo. Você escreve tudo errado. Quem escreve certo é viado. Lençado, mas não sou cavalo. Você é louco pra caralho. Louco pode tirar um cavalo.